Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um PitacoCast. Hoje é dia 25 de maio de 2016 e há assuntos de montão para comentar. Vamos logo ao que interessa. Antes, eu gostaria de ter postado esse podcast mais cedo, mas infelizmente eu tive um problema aqui na gravação. Então, o que vocês vão ouvir aqui é a segunda versão do PitacoCast. Talvez não fique tão boa quanto a primeira, talvez fique até melhor, mas vai ser a segunda versão. A primeira versão deu um problema aqui na hora da gravação e eu fiquei falando aqui para um microfone que não estava gravando, né? Coisas de neófito mesmo. Vamos para as notícias de hoje e eu começo com o Políbio Braga, que diz: Otávio Frias, o Otavinho da Folha, sabia de tudo, diz Renan Calheiros. A Folha de São Paulo de hoje tentou explicar a introdução do seu diretor Otávio Frias no meio da conversa entre Sérgio Machado e Renan Calheiros, mas não foi convincente. Os donos dos jornalões sabiam de tudo e também colaboraram para a queda de Dilma. Tudo diante da gravidade das conjunturas política e econômica. Olha, gente, isso é assim mesmo. Esse pessoal, eles não jogam limpo, eles jogam do lado do vencedor sempre. Então, assim, aqueles que ficam falando: ah, a Folha é um jornal que é a favor do PT, o Globo está puxando. Não, esse pessoal, eles estão do lado do governo, seja o governo de quem for. O dia que for o governo do Lula, eles serão Lula desde criancinha. Entrou a Dilma, um verdadeiro poste, e eles são Dilma desde criancinha. Sai a Dilma e vem o Temer, o dito o golpista, né, como dizem os esquerdistas, e eles agora são Temer desde criancinha. Esse pessoal é assim, eles não têm, eles não têm assim uma opinião, diferentemente de certas mídias, como por exemplo nos Estados Unidos, em que a Fox News é abertamente pró-republicano, Partido Republicano, e a CNN é abertamente pelos democratas. Aqui não. Aqui são todos pró-governo. Então não é de se estranhar esse envolvimento do senhor Otávio Frias nessa conversa. Esse pessoal está sempre envolvido com o pessoal no poder. A outra diz aqui: Temer expurga da Caixa a ex-mulher de Celso Daniel. O presidente Temer botou hoje para a rua a ex-mulher do prefeito assassinado Celso Daniel, Miriam Belchior. Ela não manda mais na Caixa Federal. Lula levou a petista para o seu governo, causando espanto dentro do próprio PT. Miriam Belchior nunca reclamou de qualquer participação petista na morte do ex-marido. E nem poderia. A Miriam Belchior era também conhecida como a Viúva Alegre. Ela sempre se deu muito bem no PT e logo após o problema ocorrido com o Celso Daniel, ela foi muito bem tratada por Lula e foi levada para o PT para gozar das benesses e das maravilhas que o PT tinha a ofertar. Ela nunca reclamou. Ela foi uma fiel petista e sempre ficou ali, nunca levantou um dedinho sequer de dúvida quanto à lisura de Lula e do PT no que diz respeito ao episódio de Celso Daniel. Se ela se vendeu ou não, eu não sei, mas ela se deu muito bem. Hoje ela está no olho da rua. Tomara que fique por lá. Mas pode deixar, não tem problema. O PT vai arranjar uma sinecura para ela, ou na CUT, ou no próprio partido, ou no Instituto Lula. Ela será muito bem tratada, porque possivelmente ela sabe de coisas que nós não sabemos. Outra coisa, outra notícia aqui, expurgo de Dilma foi agendado para 2 de agosto. A Comissão Especial do Impeachment decidiu hoje que o julgamento final de Dilma Rousseff será dia 2 de agosto. Será o dia do juízo final para os governos do PT. Lá no site do Polibio Braga, ele publicou inclusive uma tabela com a agenda da comissão especial e dos trabalhos do plenário do Senado. E isso também foi publicado no site da senadora Ana Amélia, a senadora do PP do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, dia 1º de junho, termina o prazo para que Dilma apresente sua defesa prévia. Eu tenho sérias dúvidas que Dilma vai apresentar qualquer coisa. Ela sabe que a cassação dela são favas contadas. E vocês então podem acompanhar passo a passo o andamento do processo de julgamento. Olha, gente, esse negócio da Dilma é engraçado. Ninguém andou falando nisso, né? No julgamento da Dilma. Foi tanta coisa, escândalo, gravação, o problema do Jucá. Mas não tem jeito não, o negócio tá caminhando. E se Dilma vai sair no dia 2 de agosto, o fato dela tá marcada, a saída dela, como que diz, o último golpe do alfanje no dia 2 de agosto, me fez lembrar do meu finado pai, que dizia sempre: será agosto o mês do desgosto, né? Isso possivelmente devido aos episódios que sempre ocorreram, ou episódios políticos que sempre ocorreram no mês de agosto, como o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia do Jânio Quadros e sei lá, e outros fatos. E outros fatos, vamos dizer assim, nefastos, que sempre ocorreram em agosto. Agosto realmente não é um bom mês para a política no Brasil. Sempre que ocorre alguma coisa é nesse mês. Então meu pai tinha essa mania e ele falava isso com a minha avó e sempre chegava para ela: ô mãe, nós estamos em agosto, mês do desgosto. E que minha avó então falava: não, meu filho, agosto é mês da fortuna. Então vai ser isso. Desgosto para Dilma e nossa fortuna, né? Tá bom para os dois. E por fim, no site do Políbio, DEM protocola pedido de CPI da Lei Rouanet. Olha, eu já escrevi um artigo até sobre a Lei Rouanet, está lá no meu blog. Se vocês quiserem, dê uma olhada. Eu falo um pouco sobre Lei Rouanet. E esse negócio, essa lei, se ela realmente tinha o pendão de fazer alguma coisa, ela nunca acertou. Essa Lei Rouanet nunca serviu para promover a cultura no Brasil. Se realmente essas pessoas pensam que podem promover a cultura injetando dinheiro público na cultura ou para promover eventos culturais, isso acaba no que nós estamos vendo, né? Malversação de fundos públicos. Então lá diz a notícia: o DEM acaba de protocolar um pedido de CPI para a Lei Rouanet. Um dos primeiros convocados a depor será o apresentador Ratinho, que avisou hoje: artista, aspas, aspas, artista gosta é de mamar nas tetas do dinheiro público. Fecha aspas. E o Ratinho acertou em cheio. É uma lindeza o que um artista faz para arranjar financiamento. Quer dizer, o artista aqui no Brasil, ele não quer ser um bom artista, como eram os artistas de antigamente. Ele não quer ser um bom intérprete, ele não quer ser um bom diretor, ele não quer ser um bom produtor, ele não quer ser um bom cantor, ele quer é uma teta. Ele quer dinheiro público financiando a bobajada, a porcaria que ele tem para mostrar. Hoje nós não temos mais atores que prestem no Brasil. Eu não sou um acompanhador, eu não assisto televisão, eu raramente assisto a produções nacionais. Filme nacional eu não assisto. Um dos poucos que eu assisti, que eu gostei e que eu assisti inclusive mais de uma vez, foi o filme Cidade de Deus, do Meirelles, que foi um filme realmente bem feito. Filme com enredo, filme com boa filmagem, com bom corte, excelente fotografia. Aquela cena dele, da filmagem daquela galinha, é uma coisa antológica. O pessoal de Hollywood ficou louco para saber como é que ele filmou aquilo. A perseguição da galinha naquelas vielas da favela onde se passa o filme. E só recentemente eu fiquei sabendo de como aquilo ali foi feito. Uma coisa genial. Então, quer dizer, já fizemos bons filmes no Brasil, já filmamos bem. Cinema dava dinheiro no Brasil. Na época da Vera Cruz, eu era criança, eu entrei uma vez num filme de Mazzaropi, o cinema estava lotado. Mazzaropi produzia seus filmes, era ele mesmo, não tinha financiamento, tinha nada. Era o dinheiro dele que fazia aquilo, ele fazia, produzia, dirigia, distribuía e faturava. Quer dizer, foi assim na época da Atlântida, foi assim na época da Vera Cruz, e o Brasil depois perdeu o cinema, nós perdemos o teatro. Nós perdemos até as novelas, que o Brasil ficou até mais conhecido até pelas novelas, até as novelas de hoje são uma porcaria. E o problema é porque nós não temos mais ator. O ator hoje ele não precisa de nada, ele só precisa de um financiamento da Lei Rouanet que resolve o problema dele. Então, precisa sim de uma CPI da Lei Rouanet. Te digo mais, eu acho que podia acabar com essa lei. Se as pessoas querem ganhar dinheiro com as artes cênicas, quer ganhar dinheiro escrevendo livros e tudo mais, vai aprender a escrever, vai escrever livro direito, por exemplo, e não ficar aí pegando dinheiro do Estado, entendeu? Para promover a tradução do seu livro, um livro horroroso, que é aquele livro do Chico Buarque de Holanda, que ele traduziu aquela porcaria pro coreano. Deve ser uma coisa assim, deve ser para mandar para a Coreia do Norte, né, para distribuir lá, né, para aquele pessoal lá. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse, quer dizer, gastar dinheiro com um negócio desse. Por que ele não faz isso com as suas expensas, né? Ele que pode perfeitamente fazer isso. Não, mas ele tem sempre essa vantagem. Quer dizer, por causa dessas e de outras, é que eu acho que a Lei Rouanet tem que acabar. Quem não tem competência não se estabelece. No blog do Noblar, primeira notícia, para Gilmar Mendes, fala de Jucá não configura tentativa de frear Lava Jato. Essa é uma matéria que saiu, foi feita pela Carolina Brígido de O Globo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal disse nesta terça-feira que não viu tentativa de obstrução da justiça na fala do ex-ministro do Planejamento Romero Jucá. Em conversa divulgada na segunda pelo jornal Folha de São Paulo, Jucá sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que seria necessário um pacto para estancar a sangria, representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Depois de divulgado o diálogo, Juca foi exonerado do cargo e reassumiu a cadeira no Senado. Ué, realmente, não houve tentativa de obstruir a justiça, não. Tentativa de obstruir a justiça é aquele negócio que aconteceu, por exemplo, com o Deucídio, que estava querendo pegar uma testemunha da Operação Lava Jato, que era, no caso, o Cerveró, e facilitar, propor a ele uma facilitação da evasão dele, da fuga dele do país para a Europa, para um país, por exemplo, possivelmente onde ele tem lá onde ele tem lá uma segunda, uma outra cidadania, que é o caso. Eu acho que até ele é realmente cidadão catalão, né? Ele tem cidadania espanhola. E ele então iria para lá e como esses países, os países geralmente não extraditam nacionais, ele não seria extraditado. E ele saindo daqui, a Lava Jato perderia força, porque as denúncias dele, ele é gente de dentro mesmo da coisa lá, ele é gente que participou mesmo do assalto, da tomada da Petrobras por aquele esquema criminoso que foi montado. Muito bem. E isso sim foi tentativa de obstruir. Por exemplo, aquela outra da Dilma convidando Lula que para não, Lula vem ser o meu ministro da Casa Civil. Isso é tentativa de obstrução da justiça, quer dizer, é para dar a ele foro privilegiado para que ele não pudesse ser tocado pelo Sérgio Moro. Olha, coisa interessante, hein? Até hoje, todos dessa operação da Lava Jato, todas as pessoas que estão aos cuidados do Supremo Tribunal Federal, o STF, até hoje nenhumzinho foi julgado. Parece que começaram a investigar alguns, mas julgado nenhum. Sérgio Moro está para completar a sua 100ª condenação. Eles têm que acabar com esse negócio de foro privilegiado, né? Já está mais do que na hora. Ah, tem mais uma aqui. Uma matéria que foi publicada no jornal espanhol El País, de autoria de Heloísa Mendonça. Heloísa Mendonça, vocês desculpem o Homer Simpson, viu, gente? Esqueci de calar a boca dele aqui. Ela publicou com o seguinte título: E se os mais ricos ajudassem a pagar o rombo nas contas públicas? Olha, essa coisa já começa. O título já está errado, né? Quer dizer, o rombo nas contas públicas ocorreu por malversação das contas públicas, né? Então, assim, que tal os administradores das contas públicas pagassem o rombo que fizeram nas contas públicas? Era isso que eu esperava. De um jornal que é tido como sério, como El País. Mas vamos lá. A matéria diz o seguinte: ela está falando aqui no imposto sobre fortunas, grandes fortunas. E ela diz assim: caso a cobrança desse tributo, que foi extinto em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, voltasse a ser cobrado, o governo poderia arrecadar mais de 43 bilhões de reais por ano. Segundo estudo feito pelos pesquisadores Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti, do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA. O montante representa, por exemplo, um quarto do rombo esperado nas contas públicas de 2016, estimado na semana passada em 170,5 bilhões de reais, Na matéria está milhões, viu, gente? Mas eu acho que são bilhões. E a regra foi alterada nos, a regra não foi alterada nos anos Lula e Dilma. Em 2015, o senador Lindbergh Farias apresentou um projeto de lei para modificá-la, mas ele está parado no Senado. Eu acho isso uma grande estupidez. Sempre que o governo se vê em dificuldades de dinheiro, ele olha para as grandes fortunas, para aquelas pessoas que de uma forma ou de outra, né, amealharam uma grande fortuna e fala assim: ah, vocês deviam pagar mais impostos. E onde quer que esse imposto sobre grandes fortunas foi tentado, foi implantado, ele só produziu mais desemprego, depressão econômica e piora da situação geral. O exemplo mais eloquente e mais recente é a própria França. A França, que é um país rico, estava se vendo agora em má situação e o François Hollande resolveu criar um imposto sobre grandes fortunas. Todas as grandes fortunas do país, da França, saíram da França. Aquele pessoal da Louis Vuitton foi para a Bélgica. O Gerard Depardieu foi para a Rússia e tudo mais. E o François Hollande ficou chupando o dedo sem nenhum dinheiro. Quer dizer, ele não conseguiu receber aquilo que imaginava. Quer dizer, esse cálculo aqui de: ah, se fizesse um imposto de grandes fortunas, arrecadaria 43 milhões a mais. Isso é um estudo desses dois pesquisadores aqui, feito com base possivelmente no patrimônio dessas pessoas mais ricas que estão no país, achando que eles vão ficar aqui para serem esfolados. Esse pessoal é o pessoal que mais facilidade tem para desaparecer do país. Quem não tem condição de desaparecer da sanha arrecadadora do Estado somos nós, nós que somos assalariados, nós que dependemos do emprego, nós que dependemos do nosso pequeno consultório, nós que dependemos da nossa atividade profissional, que está aqui no país. Nós é que ficamos à mercê do governo. Esse pessoal não. Esse pessoal pega o dinheiro daqui e vão para qualquer lugar do mundo que os receberá de braços abertos, porque eles irão para lá com bilhões e bilhões de dólares. Entendeu? Então, quer dizer, quando se ameaça esse pessoal com mais um imposto maior sobre eles, é aí que a coisa piora para nós. Porque esse pessoal é que faz a nossa economia andar. Eles são os capitalistas que sustentam os meios de produção do país. Essa porcaria de visão, e foi citado inclusive pelos pesquisadores na matéria de El País, ficam entrando na conversa fiada daquele economista, o Thomas Piketty. Segundo ele, lá, autor do best-seller Capital no Século XXI, que, na minha opinião, foi a maior e melhor obra de desinformação econômica jamais escrita. Quer dizer, é a maior falácia essas pessoas que chegam achando que tem que promover distribuição de renda com excesso de tributação sobre fortunas. Esse pessoal não entende nada de dinheiro, de fortunas e nem de meios de produção. Eles deviam voltar a ler Adam Smith, tá? E parar de falar e escrever besteira. Bom, do blog do Noblat eu pulo para o Lauro Jardim, que diz que assessor do planejamento apaga fotos que o ligavam ao PT. Essa foi deliciosa. O diretor do Departamento de Estatais do Ministério do Planejamento no governo Dilma, o economista Murilo Barella deu uma repaginada em seu Facebook depois que virou assessor da Secretaria Executiva do Ministério no governo Temer. Aí, esse camarada, o que, que ele fez? Ele deu uma... qual foi a repaginada que esse camarada fez? Ele foi lá no Facebook dele, pegou todas aquelas fotografias onde ele aparecia com gente do PT, vestido com camiseta do PT, com a estrelinha do PT e tudo mais. E aí ele apagou tudo. E agora ele aparece lá todo de terno e gravata, barba bem feita e tudo mais, tal coisa. Mais condizente, né, com os tempos atuais, né? Aquele tempo de militante vermelhinho não tá bom para ele, não. Mas aí o pessoal lá, os colegas dele lá, andaram guardando umas fotos dele e republicaram essas fotos. Esse aí, não sei, não vai ter vida longa, não, viu? Outra notícia é: se Renan cair da série O Que Está Por Vir Por Aí, se as gravações de Sérgio Machado, que Sérgio Machado fez com Renan Calheiros, o abalarem, somadas às outras revelações, e fizerem o atual presidente do Senado deixar o posto, uma hipótese ainda muito remota, quem assumirá será o petista Jorge Viana. Eu não sei se o Lauro Jardim está querendo fazer terrorismo, mas não há a menor chance disso acontecer. Renan Calheiros é um crápula. Ele está ali fazendo um joguinho duplo o tempo todo. Ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Ele afaga a Dilma e o Temer com as mesmas mãos. Mas ele não é burro. Ele, na hora de cair o alfange cairá, cortará o pescoço da Dilma. Entendeu? E a história seguirá o seu curso. Não tem a menor chance de Renan cair, ao menos agora. Depois que o Temer for realmente empossado, que a Dilma tiver sido devidamente afastada, aí pode ser, mas ainda assim eu não creio. Acredito mais numa composição. Documentário sobre Fofão autorizado a captar 343 mil de patrocínio. Olha a Lei Rouanet aí de novo. A Ancine autorizou a produtora Março Produções a captar 343 mil de patrocínio para rodar um documentário sobre Fofão. Mas é Fofão a jogadora de vôlei, não é o boneco lá, aquele boneco do Balão Mágico, viu? Esse filme, esse documentário será dirigido por Pedro Branco. Eu sinceramente, gente, é como eu falei no meu artigo que eu escrevi sobre a Lei Rouanet. Essas coisas têm que acabar. Eu confesso, eu não acompanho esportes, eu simplesmente não curto esportes. Nada de futebol, nada de vôlei, nada de basquete, nada de... meu esporte é outro, eu gosto de corridas de automóveis, então, e nem corrida de Fórmula 1 eu tenho acompanhado tanto ultimamente. O problema é que eu não sei nada do que anda, não sei quem foi Fofão, e nem sei por que ela é merecedora de um documentário sobre a vida dela. Eu só acho que ela deveria fazer esse documentário com recursos próprios, ou as pessoas que quisessem fazer um documentário sobre Fofão captassem os recursos elas mesmas, convencessem as pessoas a fazerem as doações para este documentário. Eu cito, por exemplo, que está sendo feito, já está até filmado um documentário sobre o professor e filósofo Olavo de Carvalho, que foi totalmente feito com recursos próprios e doações de pessoas que julgam que a carreira e a vida e o trabalho de Olavo de Carvalho deva ser divulgado. Não tem um único centavo de dinheiro público nesse documentário que estão fazendo sobre o Olavo de Carvalho, que vai sair com o nome de O Jardim das Aflições, que é o título de um dos livros, um dos best-sellers que o Olavo de Carvalho escreveu. Então eu acho que esse é o exemplo a ser seguido. Esse negócio de Lei Rouanet, de Ancine, e eu acho sinceramente que esse negócio tem que acabar. Isso é dinheiro público que faz falta em coisas mais importantes do que um documentário sobre a Fofão. Nada contra ela, apenas eu acho que existem coisas mais importantes. E quem gosta de Fofão deveria contribuir para fazer o documentário dela. Não precisava bater a minha ou a sua carteira para isso. Passando para o antagonista. O antagonista tem aqui uma única notícia que eu resolvi falar. Conta falsa no Twitter. Um vigarista criou uma conta falsa de O Antagonista no Twitter. Publica coisas desmioladas para nos desacreditar. Estamos tomando providências. Olha, como dizem os americanos, bullshit. Isso é besteira. O Twitter é uma dessas redes sociais, e como tem o Facebook, como tem outras aí, e isso acontece o tempo todo. Camarada, eles têm lá, o pessoal tem a conta, é essa que é a conta oficial, mas sempre aparece um espertinho lá com um jeito de, mudando um ou outro caractere, piada com o nome dos outros. Eu até acho isso uma bobagem. Eu não me preocuparia com isso. Primeiro, o seguinte, eu não usaria contas no Twitter nem no Facebook. Eu não tenho. Aliás, vocês podem até procurar, e é bem capaz que vocês achem um Euler Germa lá. Um não. Aliás, vocês devem achar até mais de um. Mas nenhum deles sou eu, porque eu não tenho contas. Eu tenho duas contas, uma no Twitter e uma no Facebook. Mas são contas que eu utilizo com um pseudônimo, que eu não revelarei. E elas são usadas apenas para fins de pesquisa, porque às vezes alguns artigos são publicados e eles não são feitos públicos. Eu preciso estar logado no Facebook ou no Twitter para poder ler aquilo que foi publicado lá. E, então eu preciso de ter uma conta para poder entrar e ler. Mas eu não escrevo, não sigo ninguém, não sou seguido por ninguém, espero que não. E se aparecer algum Euler German lá, não sou eu. Então eu não mexo com isso. Esse pessoal deveria cuidar apenas do site deles, que está indo até muito bem, tá? É bobagem do antagonista ficar se arrepiando por causa disso aí. Panorama político de O Globo. Eles começam assim: o governo Temer está encontrando uma dificuldade adicional para montar o segundo escalão. O normal são as bancadas regionais e partidárias apresentarem suas indicações. Eu acho isso anormal, viu? Mas, diante da fragmentação dos partidos, foi criado um novo tipo de pressão, o consórcio de deputados. Este funciona assim: parlamentares de várias legendas se unem e vão ao Planalto reivindicar nomeações. Olha, isso é aquilo que criou lá, o FHC criou lá o chamado governo de coalizão, gera essas distorções. Eu acho que isso é uma coisa que está passando da hora de acabar, viu, gente? E o governo Temer, com 2 anos apenas de duração, não vai ter muito tempo para ficar fazendo desculpe, para ficar fazendo as vontades de deputados e consórcio de deputados, pelo amor de Deus. Aqui diz uma notícia, diz o seguinte: a reforma sempre adiada. O governo federal terá um déficit de 120 bilhões com a Previdência este ano. São Paulo prevê 18 bi, Rio 12 e Minas Gerais 10 bi, e o Rio Grande do Sul 8 bilhões. Mesmo assim, nem o governo Temer, nem os governadores conseguem apoio em suas próprias bases para promover uma reforma. Diante da repercussão da negativa de manifestações de seus ministros, o presidente interino Michel Temer recuou e chamou as centrais sindicais para debater. É, foi isso mesmo, chamou as centrais sindicais, não chegou a conclusão nenhuma, a CUT diz que não ia porque não negociava com golpista, depois pensou melhor e resolveu ir para ficar criticando lá. Bobagem. No Congresso, reconhecem membros do governo, não há disposição de tratar do tema, sobretudo em um ano de eleições municipais. O ministro Henrique Meirelles pode ficar sozinho. Bom, é o tal negócio, gente. É, só tem uma coisa aqui. Esse negócio da Previdência, já se fez muita besteira com esse negócio da Previdência e cada vez fazem mais besteira em vez de fazer as coisas certas que precisam ser feitas para resolver o problema. O que vai acontecer é o seguinte, ou nós encaramos o problema de frente, estou falando nós aqui, mas é os deputados lá, eles, deputados, senadores e o próprio governo é que tem que tomar a atitude correta, eles precisam agir com responsabilidade. A alternativa para isso é a Previdência quebrar. E a Previdência quebrando vai acontecer como está acontecendo hoje com o funcionalismo público. Não tem dinheiro para pagar. Não adianta a lei estar estabelecendo lá, o funcionário público tem que ser remunerado, o funcionário público tem que receber mais, o funcionário público tem direito a isso e mais aquilo, o funcionário público não pode ser mandado embora. Bobagem! Acabando o dinheiro, meu amigo, acaba tudo isso. Não tem como pagar. A prefeitura aqui na minha cidade atrasou o pagamento para os... Olha, estou falando só dos médicos, hein? Não sei de outras áreas da prefeitura, mas eu sei que o funcionalismo da prefeitura e pelo menos no setor de saúde ficaram 4 meses sem receber. 4 meses. E vocês acham que isso é totalmente ilegal, mas não havendo dinheiro, não há como pagar, não tem como, eles não têm como, não se pode mais imprimir dinheiro para pagar essas coisas, entendeu? Quer dizer, é isso que mudou, a situação é essa. Quando o dinheiro acaba, você pode estar com todas as leis do seu lado, mas elas não farão aparecer dinheiro no seu bolso. Ponto final. Quer dizer, esse pessoal precisa ser um pouco mais responsável. Olha o que disse o Paulo Artung, governador do Espírito Santo. Os gregos não votavam emendas estruturantes, mas depois que o país quebrou, já votaram 3 vezes... Já votaram 3 vezes mudanças nas suas leis. É aquilo. Não há o que discutir. Na hora que a casa cai, você pode ficar berrando contra os deuses que derrubaram a sua casa. Ou você pode pegar um carrinho de pedreiro, pá, picareta, colher e um saco de cimento e começar a colocar a coisa de pé novamente. Não adianta ficar praguejando. Quer dizer, esse pessoal, isso que o Paulo Artung disse, vai exatamente na direção desse pessoal aqui da reforma. É a mesma coisa. E o que vale para a Previdência também vale para o funcionalismo público. O Rio de Janeiro já não está pagando o funcionalismo, viu, gente? E isso está se espalhando. O Rio Grande do Sul está pagando, já está escalonando e já está nessa coisa há meses, desde o início do ano. O Polibio Braga, que eu leio todo dia, já falava da situação. A polícia já parou de trabalhar, a bandidade já tomou conta de Porto Alegre, mas não tem jeito, o dinheiro não apareceu, né? Não tem. Nós precisamos de recuperar a economia, precisamos de botar a economia rodando novamente. E com a economia vai haver mais arrecadação de impostos, e com o aumento da arrecadação de impostos é que pode resolver. Mas se não fechar o ladrão, se não fechar a saída por onde está escoando dinheiro a rodo, Quer dizer, outro dia a Dilma ainda estava no poder, ainda não tinha sido afastada, o Lewandowski foi lá conversar com ela, a Dilma achando que estava sendo, que o Lewandowski estava lá para mostrar solidariedade, não, ele foi lá pedir aumento, falando que tinha que aumentar o salário deles. Ah, poxa, vai te catar, não é? Vamos lá, a primeira batalha, gente, já gastei muito tempo aqui, hein? E eu quero terminar logo, só mais duas aqui. A primeira batalha: já há resistência de governistas às medidas do ministro Henrique Meirelles. A bancada da saúde não gostou da fixação dos gastos públicos com base na inflação. Ela já é contra a atual, pela qual o financiamento da saúde corresponde a um percentual da receita corrente líquida da União, que de 13,2% nesse ano chegará a 20% em 2020. Poxa, a saúde... mas não é só a saúde. Todas as áreas de governo vão ter que apertar o cinto. Não vai dar. Vocês podem fazer opções por aquelas áreas que são mais sensíveis, por aquelas áreas que são mais, vamos dizer assim, mais queridas à população. Mas que não vai ter dinheiro, não vai não. Se antes já não tinha, agora que a economia foi pro saco, é que não vai ter mesmo. E finalmente, a última notícia, com o título de Nas Nuvens. Para que a presidente afastada Dilma Rousseff não corra o risco de passar mal a bordo, a aeronave que a transporta muda a rota sempre que há turbulências à frente. O Legacy voa mais baixo que o Airbus, que serve à presidência da República. E por isso, está mais sujeito a essas turbulências. O avião chacoalha um pouquinho mais e Dilma não gosta de ser chacoalhada. Ela fica furiosa, vai lá na cabine do piloto, grita os piores impropérios para o piloto. E isso ela já fazia no tempo que ela andava no Airbus. Agora ela está andando no jatinho da FAB e tem essa recomendação: desviem das turbulências. Então, isso quer dizer o seguinte: o jatinho vai gastar mais combustível, vai gastar mais do nosso dinheiro para que a presidenta não passe mal, né? Não vomite ou impropérios para o piloto ou o almoço no chão do Legacy. É de doer. Essa dona tem que ir embora logo, pelo amor de Deus. E, gente, é isso por hoje. Passei um tanto da hora. Desculpem pelo tamanho do podcast, mas é porque realmente tinha muita coisa para fazer. Eu espero vê-los novamente no próximo PitacoCast, ou no PitacoTube, ou que vocês venham ler os artigos do blog. Tá ok? Até a próxima, até mais!